Tem azul 2795, ideal de descida? Azul 2795, desce até 4.000 pés, o altímetro 1015. 4.000 com 1015, grátis. Salvador, boa noite, 3567, pode ser a próxima. 3567, autorizado. Alinhada e decolagem, estamos 0, vento 2, 0 graus, 5. Decolamos 0, Controle, Salvador, Oceania 310. Oceania 310, sendo indicação via chegada no médio 1, desse manter 050, o altímetro 9015. Controle, frequência 120-8. Controle 1208-3567. Meu pé e o eixo altímetro 1015 foram estabilizados, então o procedimento é LS-78. Vai chamar a senhora, muito grato, até 2 mil pés, 3662. Salvador, boa noite, 3567. 3567, contato radar na decolagem, submantém nível 380, via saída Argo 1. Via Argo 1, salve, mantém 380, 3567. T-62. T-62, completo sinal, chame turno 18, decimal 95. 295, até a volta. Buenas, Lutan 3662 no final, visual. 3662, boa noite, pouso autorizado, pistola 0, vento 190 graus, 059. 3910, obrigado, senhor. 3662. Trolha azul 2. 795, a possibilidade de voar duna para evitar algumas formações seria pro ideal. Azul 295 autorizado, palmo estabilizado, décima até 2000 pés, ajuste altímetro 1014. Já interceptava o meio próprio? Afirma, a gente intercepta o meio próprio. Na realidade, a gente vai voar 5 graus à direita de duna ainda para pegar 90 graus na interceptação, 70 graus. Afirma, décima até 2000 pés e palmo estabilizado, certo procedimento. Para 2000 pés, reportará estabilizado, grato. Autorizado procedimento, 2795. 3567, chama agora o centro resquício na frequência, 128 decimal 8, alterno 26 decimal 0. O que foi 3567? Afirma, então 3567. Chama agora o centro resquício, 288, alterno 260. 288-260, grato, uma boa, 3567. Banda esquerda, proa 0, 2, 0, vai estar a formação por 5 milhas, 1, 6, 3, 1, 0. Tem desvios, o Xanem 3, 1, 0, informe ao término. Confirme, quantas milhas na proa? 2 minutos na proa, 6, 3, 1, 0. 7. Direito no 21 no décimo 9. Vai, não, até mais. Mas para retornar em top 1-6-3-1-0. Terra do Xanema 3-1-0, deixa eu manter 2 mil pés. Autorizado voar, dona, informe estabilizado, só o procedimento é dessa que você veio pista 1-0. Ok, autorizado, dona, 2 mil pés, 1-0-1-5-6-3-1-0. Azul 2795, estabilizado? Afirmo, senhor, estabilizado. Completo sinal, chama em torno 1-8, decimal 95, composto. 2895, boa. Boa noite, Azul 2795. Pouso autorizado, pista no 0, 210 graus, tempo lá. Confirme. Perdão, senhor, poderia confirmar para o número? Sim, chamou a torre? Perdão, é Azul que chamou a torre, só confirmar a informação. Ok, pouso autorizado, pista no 0, 210 graus, 59. Grato, autorizado, pouso Azul 2795. Confirmar só o vento para azul, senhor. 210 graus, 59. Grato. Espera pronto, tá 3897. 3897 autorizado, alinhar e manter o 10. Vou marcar no 10, 3897. Sete, nove, cinco, no solo, aos 42, direito, no 21, décimo nove. 219, graças, uma boa noite. Três, oito, nove, sete, o vento, 190 graus, 5 nós, o ajuste, 1-0, 1-5, decolagem autorizada, puxa 1-0. 0-1-5, a linha da coluna 0, tá 3, 8, 7. 0-1-0, pronto, tá 3-1-9-7. 3-1-9-7, mantém o ponto esperto. Meia 3-1-0, estabilizado. Estabilizou, meia 3-1-0. Certo, completo final, chame em torno, 9-9-5. 9-9-5, obrigado. Abandonou Oxian 6390 estabilizado, 1 milha por externo. Nós, ajuste de altímetro 1095. Voto autorizado, 6390. 3897, decolado 244, chame controle, frequência 120, décimo 8. 3297, salvo 1. Bia, saindo salvo 1, acessão até nível 320, vigilância. Salve, Bia, saída 3297. 3197, autorizado alinhar e manter na pista no zero. Chinamé 310, no som 47, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 9. A direita 119, 6390. Zero Taxi TV Alfa, chama ingresso Taxi TV Juliette. Alfa, despachete, 3190. 3197, autorizado a decolar da pista 10. Vento agora de 210 graus, 04 nós, que nem agora acabou de mudar 10, 14. Calar já autorizado no 0, dan 3147, 014. 1297, decolado aos 49, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, senhor, bom voo. 0300 Salvador, copiado, confirme, 05 a bordo. Copiado, Romeu Romeu Golf, autorizado acionamento táxi, chame T6 ao papá. Uma que eu pensei na saída, 3197. Mantendo. Portão 3, aprovado ingresso de leste. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7, Romeu, Romeu Golf. Via pista, reporte alinhado e pronto, no 7, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado a decolagem, pistão no 7, o vento 200 graus, 04 nós. Romeu, Romeu, Romeu Golf, decolado a 5-4, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, obrigado, galera. Controle, boa, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, 710-210, PUCA. Ele sai da PUCA, vigilância no perfil, Romeu, Romeu Golf. Compre o perfil 210, Romeu, Romeu Golf. 3897, vai cruzar o nível 170, passando a posição Lida. Chama o centro do Recife, 12835. Caso negativo, 125, decimal 1, não. Até a volta. Acha o município, 13817, boa noite. Centro Recife, boa noite, Altan 3897, na Frote Monte, vano 180 ao 320. 97, chame o centro em 128 decimal 35 e caso negativo 125 decimal 1. Obrigado. Chame o centro Recife, a frequência primária 128 decimal 35 e caso negativo 125 decimal 1. 2735-351-3197. Salvador, boa noite, Altan 3305, cruzando 200, informação Bravo. Altan 3305, desça via chegada por médio 1 para 5.000 pés, ajuste 10014. Altan 3305. Desce via por médio 1 para 5.000 pés, 10014, Altan 3305. Estrela e Romeu Romeu, se cruza 1970, atualizaria direto do chão? Alô, tio, vou manter o perfil de saída, Romeu Romeu. Até para esse Ramon, Romeu Romeu. Não, tio, mas o senhor pode fazer a solicitação diretamente ao centro Recife. As frequências 125.45 e caso negativo 126.85. 125.45, 2.85, Romeu Romeu, obrigado, amigo. Autorizado, Golo 645, chame táxi. Isso, chama táxi. Chené 6310, boa noite, está autorizado para Recife via rota Up, Zulu 17, Potro, DCT, nível 350. Decola pistão 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju, frequência do controle 120.8, transponda 5135. Jamaru, Upper Zulu 17, Potro e Zero 205208, controle 5135, é o transponder, 6390. Funcionando 6310, cotejamento correto, portão 03, reporte pronto. Deixa a porta pronta, 6390. Salvador, muito boa noite, Azul 2782, passando o Obidute, mantendo 1970. Azul 2782, vou na porra de boa média, sua identificação. Identificou alguma possibilidade de voador na OITAP? Vou manter inicialmente a porra de boa média. Boa média, 2782. Permanece sua vigilância passando a posição de luz no momento, mantendo o nível 170, informe do ponto de descida. Quaterno ideal, 2782. Taxi Gol, 645, POV de 128, 128 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, barulho. 1645, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 0 no 4. Segue a direita via Índia, pode esperar a resposta pronta em caso de hoje, ou quando é. Canela 313, acione identificação, visa via chegada a posse para 4.000 pés, ajuste no 0, 1 no 4. Autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 2, 00 graus, 05 nós. Além da cola, mas... Agora azul, 4298, descendo nível 1, 4298, desça para nível 060, 4298. 060, azul, 4298. Salvador, é o 2782 para descida. 2782, desça para o nível 050, está sob detorno para sequenciamento, esquerda vai na proa 060, limitado pelo localizador. 050 DS, vetoração esquerda 060, limitado ao LOC 2782. Vai atingir 5.000, tá? 3305. Desça para 2.000 pés, ajuste no 04, autorizado LS, informe estabilizado. 3305. 2014, porta lá estabilizada, 3305. 1165. 1166, sua identificação, desça para o nível 070. 1166. 100, autorizado, nível 070. 17 milhas da posição Bomed, permanece sob vigilância. 20.8, tem um bom voo. 0208645. Boa noite, voo 645, passando 1600. 645 via saída, são 1, suba para o nível 360. 360 via saída, 645. Salvador, confirma para o 2782, a pista está operando toda a extensão? Estou falando 2.003 metros. Joia, muito obrigado. Só um minuto. O 272, direita na proa 075. Direita 075, 2782. Coluna 66, prosseguir. Poderia nos informar qual é a condição da pista, se ela está operando em toda extensão? Bom, comandante, existe o NOTAM editado pela Infraero que nos dá a pista em 2.2003 metros. Sim. Positivo. O aviso não está atualizado com essa informação aí? Estabilizado, tá. TAM 3305. 3305, chame a torre em 118 decimal 95. Afirmativo, 11895, TAM 3305. Faz 1.278, confirma sua velocidade. Informação, aqui não dispõe dessa informação da redução da pista. Em 290 tem um tráfego na sua posição, 10 horas, 12 milhas, cruzando o nível 095. Sim, aqui é o 1.4298. Esse mantém o nível 1.00 inicialmente, 4.298. 1.00 inicialmente, 1.4298. 3305 a torre. Ele chamar agora, TAM 3305, final da 10. TAM 3305, boa noite, já avistado, motorizado pouso, pista 10, o vento 200 graus, 04 nós. Coisa para 25 inicialmente. 250, pista 63. Azul 2782, indicada. 2409, 2782. Mantenha até mais próximo. Mantenha até mais próximo, 2782. 4298, velocidade indicada. 4298, 2309. Consegue voar até a rota 3, 2. Azul vai ser vetorado para final ILS. Tem condições? 2038, 15 para pushback acionamento do 62. Autorizado, chame táxi, são 3815. Autorizado, chame táxi, são 3815. Ideal. 3429. 782, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, livre aliança, conforme estabilizado. Vai manter a velocidade até a próxima turma, tem condições? Afirmo, 2000, 1 no 0 no 4, vai manter a velocidade até a turma, ou 2732. Azul 4298, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 4, permanece. 3000 pés, ajuste no 0 no 4, azul 4298. Patrulha de gol 1166, vai manter a proa 070 por mais 20 milhas. Aguarde. Sil, poderia confirmar se apresentou algum DLA? Vou verificar aqui o companheiro, só um momento. Gente, né? Também vai manter a prova 070 por 20 milhas, é isso? Afirmativo, por 15 milhas, tem condições por mais esquerda. 15 milhas, informe a posição de desvio. Amarelo. Turma 645 ao controle. 645. Ele passou a posição salvo, cruzou o nível 190, chama o centro Recife, 128, decimal 35, e caso negativo, 125, decimal 1. 235, decimal 1, 645. Na 6303, iniciei redução 1970 mais, aguarde vetor para sequenciamento. 1970, azul 4298, direita na proa 060, limite ao lock. Direita 060, limite ao loque, azul 4299. Canal 313, vetor para sequenciamento, número 3 na aproximação, direita proa 240, o limite é magnética 120 de cima. Direita 240, limite 120 de cima. Desça para 2000 pés, tráfego que eu precede 9 milhas à frente, curva à direita na proa 075, forma estabilizada. Direita 075, descendo para 2000 pés, azul 4299. Controle Salvador, boa noite, azul 2707, passando 2280, para 60, na ponta, 57. RG, azul 2707, continua a descer até 4000 pés, o ajuste em Salvador no 04, pressione identificação. 040 e 20, azul 2707, ajuste no 0 no 4. Ativa inicida para 4 mil pés. Permanece sob vigilância, passou a posição 12. O 1166 desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, no 1166. 3 mil pés, no 0 no 4, igual 1166. Estabilizou o visual com o campo das 782. Implante LS, chame a torre Salvador, frequência 11895. 1895, uma boa. Com 179 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, com 20. Autorizado, Pat 1 no Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, o ajuste 1014, portão 3815. Portão 04, desatado, desatado, ponto de espera, portão 3815. Na Alfa para ingresso na Juliette, portão 3305. De passagem ao Airbus da companhia, após ingresso a Juliette, portão 07, portão 3305. Para o Airbus da companhia, Juliette, para o 07, confirma? Afirmo, 07. 07, portão 3305. Estou no 66, curva esquerda, retornando ao perfil de chegada. Estou no 66, passou o vetor para sequenciamento, eu vou na proa 3, 4, 5. O limite vai ser a magnética 120 de cima. 2. Com magnética 120 de cima, igual 1166. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 200 graus, 04 nós. Livre pouso, 2782. Esquerda, vou na proa 140, forma estabilizada. Esquerda, 140, permanece estabilizada, está na 63 e vou estabilizar na 140, autorizando descida para 2000 pés. Estabilizar para 140, desce 2000 pés, está na 63 e localizador da 10 azul 4298. Range 4298 cruza 3500 pés, passou a posição duna, tráfego que o presidente 6 milhas à sua frente. Deixe redução para aproximação e chega à torre em 118 decimal 95. Cliente reduzindo, torre no 8 decimal 95 azul